olhar sereno, vejo chama de desejo. Nesse seu olhar sereno, vejo chama de desejo. Se teu lábio tem veneno, hei de morrer com teus beijos. Chique, chique, chique, chique, chique, chá. Olé, olé, olá. Chique, chique, chique, chique, chique, chá. Cada qual no seu lugar. Chique, chique, chique, chique, chique, chá. Olé, olé, olá. Chique, chique, chique, chique, chique, chá. Cada qual no seu lugar. Sirema da campanha, venha donde eu vou morar. Sirema da campanha, venha donde eu vou morar. Quando canta ao meio-dia, faz o coração penar. Chique, chique, chique, chique, chique, chá. Olé, olé, olá. Chique, chique, chique, chique, chique, chá. Cada qual no seu lugar. Chique, chique, chique, chique, chique, chá. Olé, olé, olá. Chique, chique, chique, chique, chique, chá. Cada qual no seu lugar. Adeus que eu já vou-me embora pro sertão de Cuiabá. Adeus que eu já vou-me embora pro sertão de Cuiabá. Eu não sinto a minha ida como sinto que deixar. Chique, chique, chique, chique, chique, chá. Olé, olé, olá. Chique, chique, chique, chique, chique, chá. Cada qual no seu lugar. Chique, chique, olé, olé, olá. Chique, chique, chique, chique, chique.